Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Estamos de volta com Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje conversando sobre um ano do governo Macron na França e a geopolítica internacional. Com os professores Adrian Albala, pós-doutor pelo Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, e o professor Alberto Pfeiffer, coordenador do GACINT, o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Continuando a falar sobre política internacional, a geopolítica internacional, o presidente Macron está preparado para ser um protagonista mundial? Suas relações com os Estados Unidos, com a Alemanha, ele tem esse potencial, professor Adrian? Bom, chamar de potencial, estamos falando da França, que é a quinta ou sexta economia mundial, uma ex-grande potência até os anos 40, 50, e mesmo assim um peso pesado para a Europa. Então, dizer de que ele tem um potencial, obviamente ele tem um potencial, como qualquer líder de uma potência mediana ou grande, como a Inglaterra ou a Alemanha. A coisa é que como ele está enxergando dessa forma e como ele está atuando atualmente e qual é o cenário, como a gente estava falando justo antes. E ele mostrou signos, ou mostrou, em todo caso, uma vontade claríssima de estremecer, de criar laços fortes com os Estados Unidos, sendo recepcionado pelo Trump, mostrando uma relação bastante de quase que amizade, né? Alguns chamaram de bromance quase entre os dois, e mostrando particularmente uma relação de afeto forte. Uma coisa que chamou muita atenção foi justamente que Macron saiu numa quinta da Casa Branca dos Estados Unidos depois de 3 dias de visita oficial. Merkel chegou 2 dias depois em Washington, foi recepcionada de forma glaciar, ou seja, extremamente mal recepcionado, de forma muito muito curta, muito rápida, e sem nenhuma demonstração de apego entre ela e Trump. Então, claro que ele como bem falou o colega Pfeiffer justo antes, é que uma das suas posturas, das suas propostas é justamente mostrar o peso da França, ou mostrar o seu protagonismo sobre a cena internacional. Mas sozinho, mesmo sendo a França, sozinho ele não faz tudo o que ele puder, ou não faz tudo o que ele quiser, mas bem. E no cenário europeu, a França, mesmo que sendo a segunda economia da União Europeia, e da zona euro, sem a Alemanha, a França sozinha não consegue fazer as coisas. A construção europeia nos últimos 60 anos se fez sempre dentro da parceria do casal, como se costuma chamar, o casal franco-alemão. E não houve avanço sem a construção, sem o apoio desse casal. Se um país não apoiava outro, se tinha uma proposta avançada por um e não pelo outro, as propostas não iam para frente. Tem dois casos importantes nos anos 50, nos anos 60, e um caso mais recente, que é a construção da Europa da Defesa, que sem o apoio da França o negócio caiu rapidinho, e outro, a proposta do referêndum europeu, que a França votando que não, o referêndum europeu, a Constituição Europeia, teve que passar por outras vias sem se assumir como uma Constituição. Então, sim, ele está mostrando intenções, boas intenções de voltar a colocar a França sobre o cenário mundial, voltar a usar o prestígio da França num contexto em que a Inglaterra, por exemplo, está com um prestígio bastante rebaixado com o negócio do Brexit, em um contexto em que a Alemanha não está ocupando o seu espaço, com todos os problemas internos que está tendo a Alemanha agora. Mas está difícil, ou seja, sozinho ele não consegue, sobretudo ele se encontra dentro dessa polarização crescente, inclusive dentro da Europa, entre ou é que você está com Trump ou é que você está com Putin, sem contar que a China não está muito longe também, não. Então está difícil, o contexto não é evidente, e ele, por agora, ele mantém uma linha relativamente clara, de uma linha atlântica a favor dos Estados Unidos, e tentando favorecer ou manter ou promover o reforçamento da construção europeia. Que ele vai conseguir aquilo, nada garante. Mas que ele, em todo caso, ele vai se empenhar a fazer aquilo, é de se esperar que sim. Professor Pfeiffer, como o senhor vê o protagonismo internacional de Macron? Como o professor Adrian ressaltou, no plano europeu, a parceria, o casamento franco-germânico é essencial para a condução de qualquer agenda. Não quer dizer que os dois países sozinhos consigam fazer prevalecer sua vontade, Mas quando os dois não se entendem, nada anda. Então, esta reaproximação, este reinteresse da França com relação aos temas europeus, ou, mais bem, a recuperação da possibilidade da França equiparar-se à Alemanha e pensarem juntos o encaminhamento das questões europeias, é alentador num cenário muito complicado, extremamente complicado no plano internacional. A empatia entre Macron e Trump pode ser até pensada como natural, trata-se de animais da mesma espécie, pessoas com extrema facilidade de comunicação com o público, que gostam de estar no centro das atenções e precisam do combustível da popularidade para se manterem centrados e conduzindo as suas ideias, as suas políticas, sejam elas boas ou ruins. Não está aqui a juízo de valor sobre isso. Angela Merkel é de outra extração. É uma política, é uma dirigente muito mais ansiosa das suas obrigações, mas sem se preocupar com a sua popularidade direta. É também natural que ela não tenha grande empatia por Trump, já deixou isso muito claro em outras ocasiões. A tarefa de Macron não é fácil. A França, apesar de ser uma das cinco grandes potências mundiais, no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, tem uma capacitação militar e nuclear de nível elevado, é uma grande economia, tem interesses econômicos de investimentos das suas multinacionais pelo mundo inteiro. A França não é um dos protagonistas centrais das questões globais. A França pode ajudar muito no encaminhamento, mas ela sozinha não define, como seria o caso de Estados Unidos, de China, de Rússia, muito mais no momento atual. Mas sim, com a Alemanha, ela consegue ter uma influência pela via europeia e com o Reino Unido nas questões político-militares, tanto o acordo com o Irã como os temas de segurança em geral. A atuação dessas três potências europeias pode sim afetar a maneira como, em particular, Donald Trump tende a reagir, né? Não que alguém consiga conter o ativismo desenfreado e quase que irracional de Donald Trump, mas eles conseguem, se não conter, influenciar, limitar um pouco. Então é fundamental o papel de Macron, de um Macron que se mostra um líder firme internamente, mas conciliador externamente, e aí sim tendo clareza quanto ao dimensionamento do potencial francês. Mas o papel dele, eu creio que, eu fazendo a proposta do jogo inverso, quer dizer, imaginemos que nós não tivéssemos Macron no cenário internacional hoje. As questões estariam, a resolução e encaminhamento das questões mais sensíveis para a comunidade internacional se cingiriam ao ativismo de Putin, à determinação dos chineses e à impulsividade de Donald Trump, com Angela Merkel perdida no meio disso tudo, com o Reino Unido que vai se afastando do centro decisório. Então, a presença de Macron consegue realçar o papel importante da Europa no jogo econômico global, consegue, por meio, já num outro plano, não no plano regional, mas no plano do Estado Nacional, junto com a Alemanha, junto com o Reino Unido, fazer com que haja alguma contenção das tendências unilaterais desses outros três atores, né? China, Rússia e Estados Unidos. Então, um mundo sem Macron seria um mundo pior. Ele não resolve as questões do mundo, mas ele ajuda a conter a exacerbação de certas temáticas. Agora, na Alemanha, Angela Merkel, ela já está reconhecidamente no último mandato. O que quer queira, quer não, produz um enfraquecimento no governo dela. Ao mesmo tempo, os senhores mencionaram a aproximação alegre, festiva até, de Macron com Trump. Isso pode significar uma mudança de eixo do poder? Esse casamento entre Alemanha e França se enfraquecer e haver um fortalecimento, um relacionamento mais forte, um casamento mais duradouro entre França e Estados Unidos, professor? Isso é extremamente improvável. por vários motivos. Efetivamente, talvez em termos de organização, em termos de personalidade, o Trump e o Macron são mais parecidos, mas os interesses dos dois países não são os mesmos. E mesmo que Merkel esteja numa posição delicada na Alemanha, por vários motivos, particularmente porque ela esteve obrigada a formar um governo de coalizão que ninguém queria, e formando esse governo de coalizão, ela está dando mais força para a AfD, a extrema-direita alemã, crescendo, justamente dizendo, vejam, de novo, os mesmos que se formam. Mas os interesses franceses estão extremamente ligados com a Alemanha. Não estamos falando unicamente de interesses pessoais entre Macron, Merkel e Trump, sino que de países. E, por exemplo, o principal sócio comercial da França é a Alemanha, o principal sócio comercial da Alemanha é a França. A construção europeia é o eixo fundamental para a França. Então, mesmo que, suponhamos, Merkel não dê tantos avanços, tantas ajudas a Macron, a relação franco-alemã é muito mais, vai muito além dos interesses, ou das simpatias que eles possam ter um com os outros. E a Alemanha vai seguir sendo o principal parceiro da França daqui em frente, mesmo com os problemas que possa encontrar Merkel na Alemanha, mesmo tendo a perspectiva do crescimento ainda mais forte da extrema-direita na Alemanha. Isso, sem dúvida alguma, ao contrário do que aconteceu no Reino Unido, a França vai continuar olhando para a Europa e não pelo Atlântico, como se fazem os britânicos. Se a gente vê a frase clássica do Churchill, que entre a Europa e os Estados Unidos, nós sempre olharemos pelos Estados Unidos. A França não. A França tradicionalmente tende a ter uma postura mais continental e olhar inclusive com certa desconfiança aos Estados Unidos. Tradicionalmente a França é um país um pouco bizarro, sejamos sinceros, e que eles desconfiam da posição hegemônica dos Estados Unidos. Um país que geralmente um dirigente que estremece laço com os Estados Unidos é mal visto na França. Então, mesmo assim, mesmo com as relações boas e tudo, é extremamente pouco provável que a França comece a olhar mais para os Estados Unidos que para a Europa e a Alemanha. Professor, o senhor concorda? Não há a mínima possibilidade de haver qualquer tipo de saída da França. Da França retirar o centro do seu interesse de inserção internacional da Europa. Isso é um dado da realidade, como bem lembra o professor Adrian, vai muito mais além do governante de plantão. É uma decisão soberana de estados nacionais soberanos que decidiram compartilhar soberania. E hoje faz parte da essência do que é França e Alemanha no mundo e na Europa. Então, ter boas relações com o presidente Trump é bom. Você tem caminhos, canais de diálogo, mas não quer dizer que haja qualquer tipo de afastamento do interesse francês com relação à Europa. Agora, o que Macron faz, de fato, é recuperar o papel da França na Europa e no mundo, que estava muito enfraquecido, foi muito mais enfraquecido que o François Hollande. Né? François Hollande trouxe a França para um patamar de representatividade no cenário internacional muito baixo. Então, Macron recupera isso, recupera com capacidade, recupera com competência, com o fortalecimento do governo, da administração pública francesa internamente e com a recolocação do país no centro decisório, no centro da influência na Europa e talvez no mundo, né? Não há a mínima possibilidade. Destino francês é o destino europeu, como é o destino alemão. Acontece hoje na Alemanha essa dificuldade de se contornar o que é uma pulverização parlamentar, dando viabilidade ao governo de Merkel, e a grande incógnita é quem será o próximo líder alemão, né? Mas, por enquanto, nós temos a garantia de que com Macron e com Merkel, uma boa dose de razoabilidade vai preponderar no centro do processo decisório europeu e, de certa maneira, contendo arroubos que aparecem aqui e ali por meio da ascensão de líderes populistas xenofóbicos. Professor Adriano, e as relações de França, entre França e Irã? Como é que o senhor vê essas relações? Então, o tema do Irã, um tema que justamente que tomou visibilidade recentemente, justamente com a saída do Trump do acordo do Irã junto com os seis países, né? Os cinco mais a Alemanha. E nesse quesito, uma coisa extremamente interessante de se ver, porque apesar da super boa relação que eles mostraram em Washington há um par de semanas atrás, e a esperança tanto de Macron como de Merkel logo depois de que o Trump permaneceria no acordo, anteontem o Trump lançou uma bomba na água, dizendo: eu saio desse negócio e não quero mais saber dessa coisa com o Irã, que é um péssimo acordo. Isso deixou a França e a Europa frente a uma perspectiva de o que fazemos agora. A postura de Macron, que desde o princípio era tentar convencer o Trump de manter o acordo, a relação com o Irã, se tornou inviável, em todo caso se tornou pouco frutuosa. Então ele não conseguiu convencer o presidente americano de se manter. E agora, o que acontece, e o que eventualmente os europeus, e particularmente Macron em primeira fila, estaria chamado a desempenhar, e eventualmente manter o acordo com o Irã, mesmo sem os Estados Unidos. O Irã tem tudo a ganhar nisso. Tem tudo a ganhar, porque se... tudo a ganhar não, tem tudo a esperar de manter esse acordo, porque se a União Europeia sai, ou seja, os países da União Europeia, os países que assinaram esse acordo, saem do acordo com o Irã, que é um acordo que supõe liberação de acordos econômicos, no teu caso, o fim dos bloqueios econômicos sobre o Irã, com a contrapartida de vigilância do programa nuclear do país. Se eles mantêm esse acordo tal como está agora, que não é um acordo perfeito, obviamente, mas que é um acordo que tem ajudado bastante na região, Irã tem toda a ganhar de uma perspectiva de desenvolvimento econômico. Agora, por agora, quem é o único líder que está falando sobre o mantenimento desse acordo é Macron. Macron mandou ontem, no discurso, quando ele recebeu o prêmio Charlemagne, de que ele estaria a favor do mantenimento do acordo, que justamente seria uma perspectiva de estabilização, manter certa estabilização na região. E de certa forma, ele coloca a França no primeiro lugar, dizendo a voz da França e não a voz da União Europeia. Ele fala a voz da França pelo motivo que eu falava justamente antes, de que a União Europeia por agora está totalmente atônita. Os líderes europeus não estão presentes, os líderes britânicos estão com outros problemas, os espanhóis não estão nem aí com a Europa agora, com o tema da Catalunha, a Itália nem tem governo, a Alemanha agora, como fala, está meio que paralisada. Então a única pessoa, o único país que consegue falar alguma coisa é a França, porque é o único país mais bem estável atualmente. Então, sim, nessa perspectiva, a França tem também bastante a ganhar em termos de prestígio mantendo esse acordo com o Irã. Mas é certo de que, sem Estados Unidos, esse acordo já perdeu uma certa força per se, né? Ele perdeu seu caráter de enforcement, de fortalecer a paz na região, sabendo que Estados Unidos é o principal economia da região, é o principal país que estabelecia os bloqueios no Irã. Então, bom, o Irã, por agora, a relação com a França e o Irã são normalizadas, tem interesses muito fortes da França no Irã, particularmente construtora de automóveis como Renault, Peugeot, Total, a empresa petroleira Total. Então, Macron tem tudo a ganhar também desde uma perspectiva econômica, mantendo esse acordo com o Irã. Professor, Macron é fundamental agora que os Estados Unidos saíram do acordo nuclear com o Irã? É fundamental. Como comentamos, Macron pode ainda não ser um elemento decisório, mas um elemento de contenção. E acho que ele ganha um espaço para se sobressair com essa questão iraniana. O acordo P5+1, né, os cinco membros do Conselho de Segurança mais a Alemanha, com a saída dos Estados Unidos, perde muito da sua força, mas não se esgota. E eu creio que se abre aqui uma possibilidade de Macron ser o grande reorganizador desse acordo e se aproximar de Putin e da China para atuar como o elemento que conseguirá unir os interesses europeus aos interesses russos e chineses, que tem, como bem lembrou o professor Adrian, mais do que o componente estratégico, o desejo de estabilização da ameaça iraniana na região, de contenção dessa ameaça desestruturante, mas tem interesses econômicos, né? O Irã é um país com um mercado interno significativo, com enormes oportunidades de desenvolvimento para bens industriais, construção civil, infraestrutura e energia para todos esses países envolvidos no acordo, principalmente os países mais próximos. Os Estados Unidos são os menores interessados economicamente na questão iraniana e os maiores afetados pela desestabilização estratégico-militar. O potencial destrutivo iraniano afetaria mais os Estados Unidos que os outros países. Mas os outros países têm interesses econômicos e, nesse sentido, eu creio que Macron pode se sobressair. Ele vem de uma base um pouco mais estável que Merkel, nem falar do Reino Unido, e tem condição de estabelecer conversações que mantenham a funcionalidade desse acordo e tentem, pelo menos, conter o potencial destrutivo da ação unilateral de Donald Trump. Igualmente, o tema iraniano não se esgota no Irã, nós estamos falando de Síria, da relação com Israel, de todo o Oriente Médio. Eu acho que Macron pode sim assumir um papel central na condução imediata da crise, no encontro de uma distensão para os temas da região. Professor, nós temos que encerrar o programa, infelizmente, mas o senhor quer acrescentar alguma coisa que não tenha sido falado e que é importante para o nosso ouvinte, professor? Olha, o que eu acho que não foi falado, que nós poderíamos comentar aqui, se refere à relação entre França e Brasil e União Europeia e Mercosul. O acordo de livre comércio, o acordo de cooperação entre as duas regiões está estagnado hoje e muito em razão de interesses franceses defensivos no campo da agricultura e que poderiam ser mais ofensivos e mais assertivos no campo industrial, dada a grande presença de investimento multilateral francês no Mercosul, no Brasil, na Argentina, principalmente, e Macron tem sido ainda muito tímido quanto a empurrar no sentido da finalização do acordo. Empurrar no sentido de desbaratar os nós internos na França. Nós sabemos que a França tem interesses contrários. A França, eu digo, setores econômicos franceses, repito, a agricultura, com medo da invasão de produtos do Mercosul, e a indústria com uma certa timidez, não assumindo o devido papel que deveria assumir. E nesse sentido, talvez valesse a pena se examinar o porquê de Macron não ter ainda dado a devida atenção a esse acordo, que é um acordo transatlântico e que pode sim representar um trunfo para ele na França, para ele na Europa, ao propiciar a expansão do exercício integracionista para uma região co-irmã, a europeia, que é o caso da região do Mercosul. Professor Adriano, por favor, comentando esse tema que o professor colocou agora. Então, acho que efetivamente é interessante ver essa perspectiva e o professor Alberto realmente tocou uma coisa importante, que França, uma parte significativa da França tem bastante a perder nesse quesito, sobretudo os agricultores. França é uma potência agricultora bastante forte. No entanto, Macron não está, se a gente olha de uma perspectiva extremamente cínica, e não se interessa particularmente porque não são as partes agrícolas francesas, não são zonas foco de voto para eles. São pessoas que geralmente são lugares, partes agrícolas que votam mais bem para a direita, ou que votam inclusive partes dela para a extrema direita. Então, não seria uma questão econômica para ele. A tema, sim, é que na Europa em geral, e particularmente na França, mas que em qualquer outro lugar da Europa, a realização de tratado de livre comércio, que seria a ideia justamente do tratado de livre comércio entre a Europa e Mercosul, é geralmente mal visto. A ideia que houveram com o tratado de livre comércio com o Canadá, que está agora bastante estagnado, tratar o livre comércio com os Estados Unidos, que foi enterrado, e agora a ideia de tratar o livre comércio ou parceria com o Mercosul, mesmo que potencialmente interessante para empresas importantes francesas, é muito mal visto na pela própria sociedade francesa. Então, um dos motivos pelo qual ele não tem avançado muito é provavelmente pelo caráter explosivo da adopção de desse tipo de acordos internacionais. Muito obrigado. Nós precisamos encerrar agora o programa Diálogos na USP, que hoje tratou do um ano de governo Macron na França e geopolítica internacional. Quero agradecer imensamente aos professores que participaram desse programa, o professor Adrián Albala, pós-doutor pelo Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, e o professor Alberto Pfeiffer, coordenador do GACINTE, Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Muitíssimo obrigado, professores, pelas suas participações. O programa Diálogos na USP hoje teve a apresentação de Roberto Castro, a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio USP. Os trabalhos técnicos foram de Thales de Almeida. A íntegra deste programa estará disponível daqui a pouco, à tarde, na página do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. Diálogos na USP. Os temas da atualidade.